Hoje eu vi um tal brotinho que o meu coração foi logo conquistando e eu não disse não, garoto, último tipo. Broto sensação, não sei porquê, dei meu coração. Saiu pra rua, trânsito parou e pra mim olhar mandou. Garoto, último tipo, broto sensação, não sei porquê, dei meu coração. Último tipo, broto sensação, não sei porquê, dei meu coração.